carnaval, alguma coisa que já pode adiantar pra gente? Estamos em fase de preparação. Breve vai estar a notícia do ar. Que data é essa? Não venha com esse negócio breve. Mas é porque a gente está elaborando. Nesse momento está botando em prática mesmo, executando, muito macuxo, né? Tá. Mas para saravá, você vai ter de primeira mão. Saravá, sou eu. Valeu, Guedes.